Dayton Castro, 98, 690 km. Onda Negra, Rádio Clube. 97 FM, 1917. Esse é o sistema Cruz de Rádio. Chegando com a nossa mensagem do dia de hoje. Mas mensagem do dia. Um grupo de profissionais, todos vencedores em suas respectivas carreiras, reuniu-se para visitar seu antigo professor. Logo a conversa parou nas queixas incontáveis sobre o no trabalho e na vida em geral. O professor e voltou com um grande bule, uma variedade das melhores xícaras, de porcelana, plástico, vidro, cristal. Algumas simples e baratas, outras decoradas, caras, outras muito exóticas. Pessoal, escolha sua xícara e sirva-se de um pouco de café fresco. Quando todos o fizeram, o velho limpou a garganta e calma e pacientemente com as suas bruxas. Como puderam notar, as mais gastas foram escolhidas e as mais simples e baratas ficaram por último. Isso é natural, que todo mundo prefere o melhor para si mesmo. Essa é a causa de muitos problemas relacionados com o que você chama estresse. Ele continuou. Eu asseguro que nenhuma dessas chicas é uma oportunidade ao café. A verdade, o recipiente apenas dispara, então mostra a bebida. O que vocês queriam era café, não as xícaras. Mas instintivamente quiseram pegar as melhores. Agora pense nisso. A vida é o café. Trabalho, dinheiro, status, popularidade, beleza, relacionamento, entre outros, são apenas recipientes que dão forma e suporte à vida. O tipo de vida que temos não pode definir nem alterar a qualidade da vida que recebemos. Muitas vezes nos concentramos apenas em escolher a melhor xícara, esquecendo de apreciar o café. As pessoas mais pequenas são as que têm o melhor, mas são as que fazem o melhor com tudo que têm. Então lembre-se, viva simplesmente. Seja generoso, seja solidário e atencioso. Fale com bondade. O resto, deixe nas mãos do Senhor. Porque a pessoa mais rica é a que mais tem, mas a que menos precisa. Agora, desfrute o seu café. Essa foi a nossa mensagem desta terça. Grande abraço para você, ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau. Mensagem do dia. Dia da programação Meia Hora. Se você acha que tem dúvidas, certamente, a gente está disponível. Ouça no YouTube. Às seis e aos domingos, domingo, sertanejo. Das 6 às 10 da manhã. Clube, falando com você. Proximidade, a hora de estacionar. Vem para o estacionamento que fosse o Santa Luzia, no centro de Guará. Segurança, orçamento, cobertura, atendimento 24 horas, quintal e adulto. Tudo isso certo. Bancos, restaurantes e muito mais. Não se invite na hora de estacionar o seu carro. Vem direto para o estacionamento que fosse o Santa Luzia. Na hora de estacionar, centro de Guará, na rua Ponte Rico, número 160, no centro do Porto Santa Luzia. Estacione aqui. Express, por preço, muito bom. Papo de Garota, edição especial Outubro Rosa. Ei, garota, depende da idade, todas as mulheres devem conhecer seu corpo, o que é e o que não é normal em suas mamas. Lembre-se, você deve ser protagonista de sua saúde. Exija seus exames se notar algo diferente. doente, mesmo que seu médico acredite que não seja um caso de câncer. Passa de garota, Outubro Rosa. Uma campanha, Clube Alimentos, em todos os rádios com você. Aqui pela Rádio Clube AM, 690, o programa Agenda do Samba, aos sábados, a partir da casa, podemos que vem o samba. O seu final de semana fica mais divertido no Sítio Sacré. Venha passar o final de semana num ambiente acolhedor, com campo de futebol e rio com várias piscinas naturais. Você em contato com a natureza, eventos, festas, finais de semana e camping. Sítio Santa Fé, Estrada Plínio Galvão César, 19.900, bairro dos Pilões. Telefones para contato, 99793-1036, 99193-0183 e 3125-3634. Ou acesse nosso Facebook, Sítio Santa Fé. Você é o Vilca, na sua Clube 97. Na memória número 1 do seu rádio. E na sua cabeça também. Clube FM 97. A Clube, o melhor mix do seu planeta. Que hoje vai rolar.